catch those lights. Pronto, 433. Autorizado para Ilhéus, 160, nível decola da 10. Saída da Euleda, após direto Ilhéus. Aciona 5071 no transponder, 119.8 controle. Ué, por 20, senhora? 5240, sim, vai pro finger 01 no pátio principal. Foi autorizado 60 para Ilhéus. Levanta 10, da Euleda, após direto. 19.8.2, azul 433. Planejamento correto, chama para o posto 08. Vai chamar. Respeito acionamento, voo 270 no 03. Voo 270, vai coordenar com a equipe de solo após a passagem do tráfego da tripa sua retaguarda. Embraer está autorizado para o posto 03. Coordenação após a passagem do tráfego da retaguarda. Livre, voo 270, Maratá. Sim, ativo, está visual com o tráfego final da 10? Agora sim, pessoal. Após o cruzamento com o tráfego, está autorizado girar a base e reporta ingressão no final da 10, o Olimpo 01. Após o cruzamento, gira a base e reporta no final da 10, o Olimpo 01. Boa na prova interna, 2230. E o passageiro 2230? Pode voar na porra do externo? Afirmativo, o passageiro 2230. Tirando o base 01, aguardando por aí. Certo. Zulu 118.6. Jet 5728, Solo Zulu 5, direita 121, decimal 9. Direita 121, decimal 9, é Jet 5723. 2 aí. Tael Leda Bidev. Bidev intercepta por 50 e prossegue até o destino. Aciona 5101 no transponder, 119.8 controle. Web 6741 autorizado 340 para Guarulhos conforme. Decola da 10 com curva direita. Dael Leda Bidev 5101 e 198 ao controle. Contagiamento correto, chama para o piso. Fique pronto, posição de parada 7. Fala Webjet 5728, livrou. Prossegue via Alfa, chamante da Juliette Web. Via Alfa, chamante da Juliette, Webjet 5728. Voo 754, aciona identificação, desça via chegada Mari para o nível 070, QNH 1014. Mari para o 070, 1014, está com velocidade reduzida, mantém. Voo 754, confirma a velocidade que está mantendo. 2509. 0141. no aporto. 4 horas e 8, Altena Galeão. 1014, Altena. 1014, pode esperar 126 ou 273. Tchau. Web 5728, ingressa via Juliette para o 05. Ingressa via Juliette para o 05, Web 5728. Olimpo 01 no tocou RMT aos 18, autorizado curva à esquerda, reporta perna do vento da 10, através norte da torre. Esquerda, perna do vento, reportará através norte, 01. Juliette, Júlio, autorizado, Cairo, Lourenço, mil pés, decola da ala 7 no Axé, após decolagem, direita 0160 no transponder, 119.8 controle. Beleza, confirme, torre 118.6, 1014 na altímetro, bom voo, Júlio. Através norte, Olimpo 01. O Olimpo 01, condição de encurtar a base para qualquer emitida no 10? Ativo. Reporte ingressando no final do 10, Olimpo 01. Para a final. Papa Golf, acione a identificação, distribuir a chegada a Mário para o nível 080, QNH 10014. Toda a pista, passaria do 2230 e observando a bela vista de Salvador também. 2230, informa o tráfego girando base da pista 10. Chame torre 118, decimal 6. 118, meia, bom trabalho, até daqui a pouco, 2230. Até. Cinti, mantém o ponto de espera, o Alfa Vita Juliette. 3216, após setup, desça via para 2000 pés, QNH no 014. Quero muito boa tarde, passa 2000 pés, avistando a pista a 15 segundos para ingresso na longa final. Cente 2230, continua a aproximação, reporta passando marcador externo em baixo travado. Reportará 2230. No meu autorizado final, ILS X-Ray pistão no 10, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray da 10, reportará estabilizado, então 32 na lenda. Vem após a passagem do Força Aérea. Nenhum até igual 2-3-0. Liberal, Alfa está totalmente pronto? Autorizada a decolagem da 107, o vento 130 graus, 10 nós. Azul 4076, reduza para 220 nós. Reduzindo para 220 nós, Azul 4076. Mantenha a posição, Lima Kilo Zulu. Passa Passando externo, trem baixado, checado, passarela do 2230. Gente, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre, o 2230. Zero. O Olimpo 01 no Tocoi RMT aos 22, vai curvar à esquerda, inicialmente vai prosseguir para o setor norte, 1.500 pés em espera, aguardando instruções. O Olimpo 01. Curva à esquerda, setor norte, 1.500 pés. 01. Gente, o gol 1270 tem livre decolagem da 1-0, vento 1-40 graus, 1-2 nós. Decolagem 1270. Afirmo, ali mantém a cabeceira 1-7, o Alfa Vitor Juliette. O Índia November Alpha decola aos 2-3, autorizado a iniciar a curva à esquerda, ingresso e perna contra o vento da 1-0, aguardando para o cruzamento do campo. Índia November Alpha. Curva à esquerda, perna do vento da 1-0, contra o vento da 1-0, Índia November Alpha. 040, 76 dessa via para 2.000 pés, o QNH no 0-4. Via 2.000 no 0-4, 40, 76. E o 01 pode prosseguir na perna do vento ou faz curva à direita? Curva à direita agora, 1.500 pés, aguardando instruções, o Olimpo 01. Setor norte, aguardando instruções, a 1.500 pés, 01. Passaredo 2230, livre pouso na 1-0, vento 1-40 graus com 1-2 nós. Tô seguindo, 2230. O 1270 decola aos 24, controle agora em 19-8, tem um bom voo. 19-8 com 270, uma boa tarde. ...076, vetoração para sequenciamento, manter presente proa, o limite ao localizador. Na proa, limite ao localizador, 4076. Controle, boa tarde. 1270 decolou no PC da Dial. Dando cabeceira 28. Passado pro de Leda. Direto Leda 360 gol 1. Salvador, boa tarde. Índia November Alpha. Está autorizado o cruzamento? Papa Romeu, Índia November Alpha na escuta da Torre Salvador. Foi autorizado a chamar o controle pela torre? Negativo. Gente, volte a frequência da torre 1-9 decimal meio, índio November Alpha. Gente. 2-1 decimal 9. Direita 2-1-9, boa. Papa Romeu, índio November Alpha na escuta da torre. Afirmo. Ok, prossiga a linha do litoral e aposte liberando na cabeceira 2-8. Prossegue linha de litoral, Índia November Alpha. Para o reingresso na perna do vento, NIP 01. O Alfa Vitor Juliette, livre da colagem da 1-7, o vento 1-30 graus, 1-0 nós. O reingresso na perna do vento, para o 01. Afirmativo, 01, reposte na perna do vento da 1-0. Quem já está na perna do vento, a 1.500 pés, o 01. Gente, aguardando para gerar base. Guarda para gerar base, 01. Da proa 075, para interceptar sinal ILS, X-Way, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Direita 075, sinal estabilizado, 4076. Fala da barra, após a colagem direita, 01, 53 no transponder, 119,8 controle. O Olimpo 01, condições de encurtar a base? 1.500 pés é um pouquinho mais difícil, mas a gente encurta na medida do possível. Afirmativo, tráfego agora 3 milhas do externo e curte o quanto possível, reporte final da 1-0, Olimpo 01. Ok, visual com tráfego 01. O Índia November Alpha chama agora o controle em 1-9 decimal 8. Paulo Ricardo. 1-0, 1-3, vetoração para sequenciamento, mantenha presente pro limite ao localizador. Mantenha presente pro limite localizador 754, descendo até 2000 com 90 no 3. 198, controle Aparecida. O Olympus agora está ingressando final, baixado travado, informa pouso final. Cintio, Olympus 01, autorizado pouso, pista 1 no 0, vento 1 no 40 graus com 1 no 0 nós. Livre pouso 01. Forte afastando 20 milhas, 1 no meu pé. India November Alpha, prossiga visual, corredor forte. Prossegue visual, corredor forte, India November Alpha. Conta pra Serra. Continua a aproximação, aguardando informação de pista livre, o TAN 3-2, o nome. Confirmando, já baixou e travou? Baixou, travado, senhor. Ciente. Alfa Vitor Juliette, prossiga visual, corredor Axé, Alfa Vitor Juliette. De 10 milhas com a pista vista, azul 4076. Azul 4076, chame Torre, Salvador em 1 no 8, decimal 6. 86, obrigado. 1 no 754, curva à direita, proa 080, para interceptar sinal. ILS X-Way, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Direita 080, reportará estabilizado, voo 754. Fox Papa Golf, desça via para 2 mil pés, QNH no 0 no 4. Via no 0 no 4. Via. Autorizado com fins 400, decola da 10, saída da EL, Leda Bridge. Em Bridge, intercepta Pesolo no meio e prossegue até o destino. Acena 51 no 7 no transponder, 119.8 controle. Para a pista livre, o admissor 01. Tente, mantenha a posição, Kilo Romeo Oscar. IP6721 na sua identificação, autorizado para o ETAP, desça para o nível 050, QNH no 0 no 4. 1-0-1-4, Webjet 6721. Caio Leda Bridge, uniforme do Luna 6, 79, obrigado. Estava com a placa para o Push Trip. Push Trip é cancelamento, azul 4033, na ocupação 8. 4033, assim que o tráfego da Webjet iniciar o táxi, está autorizado o Push no 08. Após o táxi da Web, autorizado, 4033. Te aguarde, Lima Kilo Zulu. Direita 121, decimal 9. 129, livrando, TAN 3-2 no meio. 4-2 a bordo, 3-50, alternando o galeão para o táxi. Segue via Pátio Índia e Alfa no ponto de espera 118.6. 1014 no altímetro, tem um bom voo, Web 6741. Pátio Índia, Alfa 1286, 6741, obrigado, bom trabalho. E volta, 3-2 no meio. 3-2 no meio, prossegue via Alfa, vai manter posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 3-2 no meio. 4033, autorizado push no 08. Iniciando. Passará autorizado em aliança aqui. Chame Torre Salvador 1 no 8, decimal 6. 8, 6, boa. Boa. Uno 754, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Aguardando pista livre, confirmando ajuste na 0 no 3. 1 no 0, 1 no 4 agora. 1 no 4. O Lima Kilo Zulu após a decolagem vai manter pro até 3000 devido a tráfego aproximando para a pista 1 no 0. Confia. firme após esquerda na Conde, tem livre decolagem da 17, o vento 140 graus, 12 nós. Faz o trato de procurso a livre cruzamento, 01. 0 0 0 0 né? Acima, ativo web 6721. 0 0 0 Está cruzando a pista agora, o avião foi 01, boa tarde, boa tarde para todos. O azul 4076 no solo 33, direita 121, décimo 9. 19 agora. Estou em Salvador, boa tarde, o objeto 741, visual para tráfego na final. Sente web 6741, mantém o ponto de espera, pista no zero. Mantém. O Kilo Romeo Oscar após a passagem do Charlie 402, autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira 17, Kilo Romeo Oscar. Alfa, mantém passagem do Jet 4076. Uno 754, livre pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 12 nós. 754, livre pouso, pistão no zero. Sente, mantém o ponto de espera, Vitorino e Juliette. Controle Salvador, Pontinha, Gol 9-4-1, informação passada. O Gol 9-4-1, na sua identificação, desce até o nível de voo 060, chegada é a Mari, direto Itape. Descendo 060, proa direto Itape, Gol 9-4-1. Vazou o parceiro 33. 8-0 a bordo, 3 horas de autonomia, corrijo. São 4 horas e 20 de autonomia e alterna Salvador. Prossegue via pátio em Jay Alpha quando no ponto de espera 118,5. O altímetro marca agora 1014. Tchau, ponto de espera 118,5, 1014. Após curva na Conde, poderia após voar direto Conde? Após 3.000 autorizados. Tá ciente, eu levo aqui no Zulu após 3.000 metros, 3.000 pés, voar direto Conde. Dador a Fox Papagô. Tole Fox Papagô pro localizador. Fox Papagô, Torre no 8.6. 18.6, boa tarde. Torre Salvador, Papagolf, localizador. Salve Papagolf, boa tarde, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Ok. Decolagem da 17, 120 com 10 ao vento, quilômetro. 754, Solos 35, 121,9 agora ao solo. 319, boa. Para 3.000 pés. Lima aquilo do Lobo. 10. E a Juliette pro 1-0. Azul 4076 vai seguir via Juliette pro 02. 702 para 0076. Solo, muito boa tarde. Gol 954 de Trona. 954, muito boa tarde. Prossegue Alfa Juliette, meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, 954. Sua vida, Juliette, frequência livre para coordenação, chame regresso. O Vitorinho e Juliette alinha e mantém a cabeceira no 7. Kilo Romeo Oscar, decola de Salvador 36, 19,8 agora o controle, tem um bom voo. 19,8, obrigado. Fox Papagolf confirmando baixou e travou. Baixou e travou? Baixou e travou, passando o externo. Saída 2230 para o Cícero. 260, autorizado, cara da conquista, nível 260, decolada 10, saída agora, levar o direto. Após decolagem, curva direita. Aciona 5190 no transponder, 119,8 é a frequência do controle. 260, conquista, decolada 0, boa de volta, boa direto, primeira curva direita. 1010, transporte 198, passando 3230. Protegimento correto, chama para o posto remoto. Vitoria Juliette. Lima, aqui no Zulu, pode prosseguir na subida? Tempo controle. É o Papa Tango Lima, aqui no Zulu, você pode prosseguir na subida. Afirmo, 090 autorizado. 07. Autoriza o 025 a princípio para o Kilo Romeo Oscar, está presente? 025, sub e mantenha. Sobe e mantenha o 025 Kilo Romeo Oscar. Juliette, livre decolagem da 17, vento 150 graus, 12 nós. Papa Golf no solo aos 39, qual parte do destino? Aero, tá. Ciente, direita 121, décima 9. Essa é a sua identificação, a chegada é a Amanda, esse mantém o 050. Chegada Amanda para 50, 547. Será alguma possibilidade de entrar na posição? Passo para o Golf, procede Alfa, reportante do Juliette. Alfa, reportante do Juliette. Bom dia, meu passageiro 6, pronto para o Juliette, mil pés no corredor Axé, reporta a Fala da Barra. Mil pés Axé, reporta a Fala da Barra, viu? Prossiga, Trip. Quantidade alguma de voar na proibidona, Trip? 102. Decolagem, o FFFL 4. Proibidona, Trip 5487. Proibidona, 5487. O voo no 941 está sob vetor para interceptar final ILS da pista 10, vai curvar à direita, proa 060. Nesta proa intercepta. Desce inicialmente até 3.000 pés, ajustado no 0 no 3. Direita pro 060, descendo para 3.000, ajuste no 0, 1 no 3. Nessa pro autorizado de acertar o LS, pista 1 no 0. Firmativo. Controle o L6721 nessa pro intercepta. 6721 nessa pro intercepta, prossegue na final, reposta estabilizada. Minha 741 decola aos 42, controle agora em 119, décima 8, bom voo. 198, obrigado. Controle Salvador, web 76741. 45, submontanha, reporte ideal de descida. Controle. 804, ação identificação, a chegada é a Mari, desse mantém o 060.